o pesado das rimas, igual dos beats, DJ Kaique, assassino que não tem revólver, mas mata com as piques, clic-clac é o melhor. Um clap depois de dois kicks, fazendo a favela cantar, assustando, mas matando em chique. Rap não é piquenique, comédia, vê-se na campo, a respeito do interior até a zona norte de Sampa. Então subtrai os que trai, multiplica os que soma, com rima VC que vem pra deixar os pela saca em coma. Então toma, V-Bush, fingi ser Mahatma, me enganando os ingênuos, não mais os mais loucos que o Batman. Essência de favela, grito, isso que nós investe, enquanto o governo financia o que der de na Júlio Preste. Livramento em prosa sonora contra a ditadura, o crack é a praga que mata, nossas rimas é a praga que cura. Time pesado, não há quem vai interferir, abrindo mentes com rima fiada que nem bisturi. No estilo Al Capone mais, traficando ideias tipo ciclone, te levando junto nas palavras, invadindo casa, te dando mais que bolsa esmola, alimentando a sua mente, assim estado não te controla. Eu quero emprego, mano, salário digno desse governo maligno que só quer me dar o mínimo. Menino, sonha com que a vida pode te dar, mas acorda, porque vai ter que batalhar pra conquistar. Te dão ladrões pra você votar, te dão jogos pra você apostar, te dão impostos pra você pagar, te dão o céu e o inferno junto com o fogo, o mar, Deus e o diabo. Você decide com quem caminhar. A música te leva a algum lugar, ou às vezes não. Alguns só escutam, outros sentem no coração. Te dão uma profissão sem você poder escolher. Faz isso ou morre de fome, tentando ser o que não te deixa ser. Permaneço vivo. Pra quem secou, quem jogou fraco, a nós nativo outra vez. Já era tarde, incrível. Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Saúde, agonizando. Lei, só pode o pobre e os políticos. Por que não morre? Protesto sem revolta é um flash mob, a polícia é o cutelo. Bala de borracha não é sete belo. Rap ruim vende mais que uísque no baile. Louco, ninguém sente o sabor, só engole o logo. Rap bom é conteúdo, arte. Se aprecia puro, goela abaixo, arde. É a serpente dando bote, quem que é pior? Quem vende o corpo ou troca por camarote? Toma um doce pra esquecer que a vida é salgada. Antes fosse você que é fraco e não aguenta mais nada, nada. Seu voto que dispara o gatilho num sequestrador na cabeça do teu filho. Põe a bala no tambor de quem atira na tua testa. Isso é rap de gente lúcida, rap que presta. Disciplina ninja, ligeirismo de brazuca, mixtapes que são Ferrari a preço de fuca. Meu clã é Wu, tipo a Blue do Frank Luca. Boto algodão no ouvido porque a verdade machuca. Aí cê vê o que vigora, os bico não tem ideia. Já nós não tem é tempo de pôr todas pra fora. Na fé, mente vazia, oficina do mal. Mas se tiver, cheia de merda também é. Requer agilidade no bang, minha quadrilha no asfalto, minha família de sangue. Deixa enquanto eles pensam que a gente não sabe nem ler. Nós se organiza pra dar trabalho tipo os Mali. Aí, Mandela de bombeta, antipela até o levante vela. Na mesma calça de Marighella, strike quando você fala mais que age. Essas ações deixam de valer, tipo as do Ike. Mas até veste, alvo de inveja, irmão. Cês é pra qualquer um mesmo, não. Rap é comprodução, esse é meu hino que me mantém vivo. Por paixão, por amor, não pela emoção, firmão.